do gênero Apis para fazer a polinização das macieiras. E, ao mesmo tempo, nós aplicamos o veneno, a isca, o atrativo dessas abelhas com produtos alimentares. As abelhas vão se alimentar desses venenos. Na caixa, ela vai regurgitar o conteúdo que ela levar na parte do trato digestivo para a boca de outra abelha que está na colmeia. Ela vai receber, vai aplicar alguns aminoácidos e, numa mistura com pólen, vai fazer o mel. Então, se ela foi para o campo, coletou a isca tóxica envenenada, e a torcida minha, nesse caso, é que ela morra antes de chegar na caixa, porque se ela chegar na caixa, além dela matar uma grande quantidade de companheiras, ela vai, se processado, esse mel vai ficar com um pouco de veneno também, o mel que for formado e depositado e armazenado, né? Que depois nós podemos consumir com resíduos de agrotóxico. Então, para evitar a morte de abelhas e a contaminação de enxames, usar o agrotóxico mais proteína hidrolisada. Vamos repetir, para o fruticultor, produtor de maçã e outras frutas e de hortaliças, para eliminar a mosca da fruta, use agrotóxico com proteína hidrolisada, não agrotóxico com melado ou açúcares. Exatamente. E o Debrando Nora, engenheiro agrônomo da Estação Experimental da Ipagre em Caçador. Muito obrigado pelas informações. Obrigado a todos. Espero que apliquem essa informação. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Com apoio do SC Rural, chegou este ano a 7ª edição o Prêmio Ipagre Escola Ecologia. A coordenadora do prêmio, Bernadette Panseri, comenta sobre os trabalhos inovadores e os avanços. Então, eu estou muito feliz porque a gente vê o resultado desse esforço do trabalho, né? As escolas animadas e com trabalhos criativos, inovadores, mesmo com temáticas que aparentemente são batidas como lixo, a gente vê o quanto as escolas avançaram conceitualmente com relação a essa questão e as crianças percebendo realmente um outro olhar sobre as questões ambientais, sobre a relação que tem com a escola, com o seu local, com a comunidade. Então, olha, a gente só pode estar feliz com o resultado do trabalho, com assim, trabalhos tão bacanas. E mesmo chegando no final de ano, a gente vê assim, que estariam as pessoas então cansadas. Não, está todo mundo animado, né? E eu acho que esse é o maior valor, né, de apostar realmente no trabalho educativo, de educação ambiental, e que busca efetivamente construir, né, um olhar amoroso, um olhar criativo, um olhar de cuidado com o outro, né, com o ambiente e consigo próprio. Além da coordenadora Bernadette Panseri, nós ouvimos alunos da Escola Borguesan de Urubici, uma das escolas premiadas com o prêmio Ipagre Escola Ecologia, começando com a jovenzinha Maria Eduarda Figueiredo, de 10 anos. A gente reciclou lixo, fez desenho sobre o lixo. E cada vez aumentando a reciclagem. Ano passado a gente fez a reciclagem, a gente fez um monte de coisa para reciclar, sabe? E esse ano a gente fez de novo. Por isso que a gente está aqui ganhando o Prêmio Ipagre. Também ouvimos sobre o projeto de educação ambiental da escola, a jovem Arizandi, de 10 anos. Bom, a gente fez plaquinhas, espalhou no Rio dos Bugre e agora eles começaram a respeitar mais o meio ambiente. A gente fez desenhos para ter mais consciência sobre o lixo. Se a gente não cuidar do planeta, não, a gente não vai ter mais ele em nossas mãos. Por fim, entrevistamos também Maria Eduarda Mendes Borges, de 10 anos. A gente ajuda, né? A gente, quando a gente marchou, a gente representou a Nascente do Futuro, né? A professora Marilene, que é a professora do quinto ano. Também a gente fez cartazes, a gente juntou lixo. O quinto ano também juntou lixo ali perto da escola. E tinha muito lixo? E ainda tem agora ainda. Já jogaram mais. Então tem que continuar com o projeto. Tem. Vamos ouvir outra aluna da escola. Como é que é o nome da escola mesmo? Escola Nuclear da Laudelino Borghese. Interior de Urubici. E qual é o teu nome? Larissa Martins Cimeno. Qual é a tua idade? 11. E qual é a tua participação no projeto? Eu ajudei a construir placas de incentivação a preservar o meio ambiente. Essas placas são distribuídas na comunidade rural, é isso? Sim, foram divididas em 4 placas, onde foram nas partes mais que tem lixo, assim, onde as pessoas não cuidam. A comunidade em geral melhorou, já está reciclando mais o lixo ou ainda não? Não muito, não ajuda tanto. Precisa então ainda de um puxãozinho de orelha e de uma lembrança. Com certeza. Você ouviu aqui no boletim do SC Rural informações sobre o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.